rádio que você liga e tem música, informação, notícias, tem reza, tem tudo o que você precisa para estar em paz consigo mesmo. Aparecida do Sul AM. Esta é a sua ZYL340, Rádio Aparecida do Sul AM, 1500 kHz, 1000 watts de potência. Com seus estúdios e demais instalações, a Rua Tiradentes, 784B, Jardim Novo Horizonte, em Ilicínia, sul de Minas Gerais. Com o mesmo prazer de sempre, nós vamos chegando por aqui nos 1500 da Rádio Aparecida do Sul, juntinho com 87,9, duas emissoras e uma só voz, né? Voz na qual nós vamos trazer aqui a moda sertaneja raiz do jeitinho que o caboclo gosta. Pois é, numa gentileza dos supermercados Padre Vitor, Mercado AS, Comercial AM, Casa de Materiais, Irmãos Moscardini, Rede Construai. Conosco está também o Reinaldo Montador de Móveis, Loja Elebral, também a Agropeças, Agrimax. Trembanço. E vamos começar aqui o encontro de hoje com o Moreno e Moreninho, Rincão Mineiro. Agora são 18 horas e 9 minutos. Vamos juntos até as 19 horas. Minas Gerais. trapaceiras, dançando e dando sinais. Quanta saudade eu tenho da minha Minas Gerais. Quanta saudade eu tenho da minha Minas Gerais. Saudade é que me domina. É ruaça no meio da praça, cheiro de fumaça que sai das turbinas. Briga e droga, poucos ignora. Poluição sonora, aqui é rotina. É sequestro e roubo de carga. Que saudade amarga do estado de Minas. Quero ver o pica-pau no oco, a coruja no toco, a vide rapina. O meu rancho na beira da mata, junto da cascata de água cristalina. Ali planto um pedaço de terra e na encosta da serra bebo água da mina. Saudade do cantar do galo, de andar a cavalo pra aquelas campinas. Na dispensa uma grande fartura, lata de gordura e de carne suína. Carro de boi no porão de um casarão que hoje está em ruína. Que saudade de cheiro de poeira da velha paineira, onde o gado rumina. As modas de viola e luz de lamparina, estilingue, bolsa de pelota, pomar e a horta da vó Avelina. Da engenhoca, casa de farinha, lá na escolinha com chuva ou neblina. A saudade ficou no meu peito, que nada dá jeito e nunca termina. Amanhã eu orava com fé, tomava café e calçava botina. Eu subia cedo pro roçado e lá no cerrado fazia capina. Por eu ser um caboclo pacato, é só lá no mato que a gente combina. E pra serra da boa esperança, volto na confiança para meu sul de Minas. Oh, música sertaneja com Valdir Silva. Pois é, nós vamos juntos por aqui, 18 horas e 17, nós ouvimos aqui o Amado e Antônio, A Saudade Me Fará Voltar. Também tivemos aqui no nosso Caso de Caboclo, né? Abrindo o programa de hoje, o Moreno e Moreninho, Rincão Mineiro. E vamos embora, vamos balançando o balaio, vamos arrancar mais modão. Alô, senhor Celso, alô, dona Clemência. Pessoal que tá ligadinho lá na Rua Áurea, obrigado a vocês aí pela sintonia, viu? Agora são 18 horas e 18. Se eu fosse um passarinho, queria sair. No lugar que estou pensando, queria chegar bem cedo quando o dia vem clareando e cantar numa janela onde alguém está morando. Acordar cantando através da melodia, ela vai se despertando. Eu tenho quase certeza que ela vai se recordando de quem vive tão distante, com ela sempre sonhando. Saudade está me matando. Dela eu nunca me esqueço e vivo sempre lembrando. Como posso me esquecer de quem amo há tantos anos? Me parece mais de um ano que ela se despediu. Eu fiquei quase chorando. Se ela me desprezou, se está me desprezando. Deus e sinceridade, me dê logo o desengano. Amar sem ser amado. será traição de quem eu só dei amor. Recebi em gratidão. Não há dor maior no mundo do que a dor da paixão. Não consigo amar ninguém e ela foi embora. Quando olho seu retrato, minha alma reclama e chora. Assim levo minha vida, seja lá o que Deus quiser. De tudo esqueci no mundo, só não de você, mulher. Indiscutivelmente a melhor. A melhor. Pois é, a melhor. 18 horas 24 minutos. Nós ouvimos aqui o Zé do Cedro e João do Pinho, dela Não Me Esqueço. E ainda tivemos os Filhos de Goiás, Não Te Esqueço, Mulher. Vamos embora, vamos trazendo mais modão. Vamos trazendo aqui o Pedro Bento e o Zé da Estrada nessa sexta-feira, né, Vanildo? Um abração aqui pro seu Vitor Ventura, Dona Nenzica. Ah, um caboclo que eu tive o prazer de apertar as mãos dele hoje é o meu amigo Nezinho, lá do Capão Grande. Alô, Nezinho, a Dona Lourdes, um abração pra vocês aí no Capão Grande, viu? O melhor da música sertaneja, com Valdir Silva. Nosso Casa de Caboclo conta com apoio da Casa de Materiais Irmãos Moscardini, Rede Construai. Pensou em construir? Pensou em reformar? Dê uma passadinha na Rua Direita, 355. Ou ligue 3854-1050. Mercado AS. Faça suas compras com comodidade, fazendo economia, sem abrir mão da qualidade. Você conta com açougue completo na Rua Brasil 670, esquina com a Rua Arildo Vilela Moscardini. Telefone 984-394061. Café Bela Vista. Este já caiu no agrado do povão. Você encontra em todos os mercados da nossa região. Ou fale com Carlinho 98405-2464. Comercial AM. Os melhores preços em adubo à pronta entrega. Também serviços de consultoria e assessoria ambiental. Fale com Adriano do Arnon, 98405-2360. Supermercados Padre Vitor, 3 lojas para melhor servir, Ilicínia e Guapé. Em Ilicínia, na Rua do Comércio e na Rua Boa Esperança. Em Guapé, no centro, ao lado da Matriz. E você ouve muito mais música. O melhor da música sertaneja, com Valdir Silva. Dezoito horas 55 minutos, de volta aqui com os modão do jeitinho que os caboclos gostam. E por falar em caboclo, tem um que chegou agora, mas chegou arrastando a asinha, mais cansado mesmo. Só que juntou umas moedas lá, foi lá, comprou um rádio novinho. Agora tá lá do outro lado esperando a sogra acabar de preparar aquela boia de acordo. Rapaz do céu, e hoje parece que tem galinha gorda cozida com arroz lá hoje. Aí o caboclo já tá assim, meio desnorteado de tanta fome, né? Aí dá pra imaginar, ô Murilo da Motosserra, você já pensou o tanto que o Regis vai jantar hoje? Ô Regis, é você que chegou arrastando a asinha aí hoje? É, aí. mas com o rádio novinho. Olha lá, o rádio tá lá. Nós já tá lá tocando umas modas no rádio lá do Hertz. Olha lá, é a caixona dele. Tá do lado lá, a caixa novinha, a caixa onde o rádio veio embrulhado. Ô Hertz, agora sim, né? Agora deixa o pau cair a folha de acordo. Aê, trembão. Pois é, por aqui vai ficando o nosso Casa de Caboclo desta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2020. E 24, viu? Para você que me acompanhou em mais esse encontro por aqui, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos juntinhos a partir das 13 horas lá nas ondas da 87,9 com o nosso Sábado Sertanejo. E aqui nos 1500 com os modão do jeitinho que o caboclo gosta na segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 18 horas e 10 minutinhos, viu? Vamos então ouvir a nossa oração, com ela agradecer a Deus por mais esse dia que Ele nos permitiu viver. Tchau, gente, tenham todos um ótimo final de semana e até amanhã às 13 horas na 87. Senhor, obrigado por mais um dia. A Ti agradecemos por nos abençoar com a Sua presença, livrando-nos dos males, da inveja, dos maus espíritos. Obrigado, Senhor, pelo poder que nos concede ao direito de andar livremente, sob a Sua graça. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que nos dá, mesmo que ínfima aos Teus olhos, mas que nos permite conhecer os Seus ensinamentos, as Suas palavras de justiça e bondade. Obrigado, Senhor, pela luz do sol, pela força da natureza que nos permite dela tirar o alimento de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo milagre da vida, pelos nossos filhos. Ensina-nos, Senhor, a combater a ira e a perdoar nossos inimigos cada vez mais. Prepara-nos, Senhor, para o dia de amanhã. Cubra-nos com Seu manto. Dedique ao Seu servo, Senhor, todo o Seu amor. Perdoa-nos pelas nossas falhas, pois sabe, Senhor, que somos pequenos diante da Tua sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você liga e tem música, informação, notícias, tem reza, tem tudo o que você precisa para estar em paz consigo mesmo. Aparecida do Sul AM.